chegando com Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios é do sul do Brasil. 6 da tarde. Chegamos com Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller. A moda está nas ruas. E os amiguinhos do Pretinho já estão aqui cheios de vontade, disposição e adrenalina pra tocar o barquinho até as 19 horas. Fala aí, Maurício Amaral. Oi, eu tô bem. Beleza, fala, Porazinho. Tamo aí, tamo muito aí. Fala, Marcos Piangers. Beleza, fala, Cajezinho. Oi, aí, boa tarde. Tranquilo. E a estrela móvel deste programa. A estrela móvel do programa de 6 da tarde, sexta-feira. Traz para o estúdio um pouco de pimenta, um pouco de azeite de oliva, um pouco de sal de rosas. É o homem da 0 hora! Do Pretinho. Assim parece até o dono da mercearia, né? O cara traz pimenta. Pimenta. Não, mas e uma aí, pimentinha. Aí o dono da mercearia, aí tem um cara que passa na mercearia e diz, bicha! O novo sucesso gastronômico mundial é o ceviche, né? O ceviche. Que inclui esses ingredientes que o Fetter tava falando. É peixe com limão, né? É peixe com limão. É marinado mas no limão. Peruana. É. Pimenta. Mas é cru, né? É, isso aí. É cru, peixe cru. É legal peixe assim, cru. Ó, cortar, pega um robalo já limpo, sem a... Sem robalo, mas peixe paga, resíduo, paga né? pelo tem que pagar robalo. O robalo. Pelo, corta em cubos, Lago Paranoá, os peixes do Lago Paranoá. Camarões, lulas, mistura, põe numa bacia, 3 gelinhos, mexe por 20 minutos com 3 gelinhos pra gelar tudo. E toma suco. Marina limão, pimenta. Marina lima, tal, marina limão. Tira tudo e serve. A Marina Lima que tá falando, já que aqui esses assuntos são todos linkados, né, cara? A Marina Lima. É, o nome disso é hiperatividade. A Marina Lima que está. Olha, os caras não param de falar, meu. Que está nas 10 piores capas de Playboy, né? Está nas 10 piores capas de Playboy. A Marina Lima, Hortência. Para, Piangers. A Marina Lima. E muitas outras. Não apareceu a bunda. Amaral. Era uma bundinha reta. A Marina é muito ruim o ensaio. Não tem que pimenta. Não, a Marina Lima, Hortência e aquela. A fogueteira do Maracanã também, tá? As dos braços tatuados. Eu não gostei da Yang. A Simone não pode estar nas 10 piores, cara. Não, a Simone não tá bem. Olha só, cara, eu queria pedir licença pra vocês pra falar uma coisa importante. Ah. Não, mais importante que a Playboy, eu acho difícil. Eu tenho certeza que é. Escreve na Playboy. Eu tenho certeza que é, Marcos. É do Grupo Abril, né? Manda um abraço pra Eu gostaria de falar de um evento do Grupo RBS. Alô, Edson Aranha. É outro grupo, né? Tá me ligando o Edinho Aranha. Que bom, deixa eu te dizer quem é que vai te ligar depois, se tu não parar agora. Nós liberamos hoje no programa da 1 da tarde, quase às 2, mais ou menos, as atrações para o Planeta Atlântida, atrações misturadas do palco central dos dois estados. Mas estava tudo errado. Tava tudo errado. Não, tava tudo certo. Tava tudo absolutamente certo. Liberando as atrações de 2008, sem querer. Não fizemos com a Almir que tinha eventos o Planeta Atlântida. Sem querer, foi o áudio errado. Não. E o que que aconteceu? Durante a tarde, muitas pessoas disseram, pô, não pude ouvir, não pude ver, não pude me emocionar e tal. Quem sabe vocês repetem no Pretinho das 18. E nós vamos repetir, então, logo mais daqui a pouquinho, mais pra frente no programa, nós vamos repetir as atrações, então, do Planeta Atlântida, bem? Muito bom, eu quero ter aquela sensação de novo. Vamos de novo, muito comigo aquela música. De novo. E já tá tudo certinho de novo, uma semaninha antes do Planeta, estaremos novamente em Floripa pra fazer o aquece pro Planeta Atlântida, dias 13 e 14 de janeiro. Davi vai, né? Eu vou. Davi vai quando quiser. Vamos com os destaques do Clique RBS para este início de fim de semana, que terá sol e máximas perto dos 30 graus. Agora o bicho vai pegar. O tempo muda na noite de domingo com a chegada de uma frente fria que deve trazer chuva, mas é. Né? Noite de domingo, né? Dessa vez a coisa tá tranquila. Tá ok, né? Tá chuvinha tranquila. Mamãe está vindo. É mesmo? Mamãe está vindo com minha irmã, Débora Beatriz Piangers Bauer. Que legal, Piangers. Cunhado. E o namorado dela, lutador de jiu-jitsu, campeão de MMA. Namorado. quadrado. Abraço, Rafael, eles não sabem o que falam. Professores estaduais aprovam greve nas escolas do Rio Grande do Sul a partir de segunda-feira. Que beleza. A decisão foi tomada em assembleia do CEPERS na tarde de hoje e as aulas serão paralisadas até 30 dias do final do ano letivo. Ah, não faz assim. Muita sacanagem. É, professor. Não faz assim. Pô, olha, a gente entende, a gente entende, professores, mas os prejudicados serão os alunos, serão as famílias, as professores, que não tem nada a ver com isso. A força que eles têm, né? Os correios fizeram isso. Cara, eu sou filho de professor. Eu também. Isso. Eu também sou filho de professora, eu, sei lá, estão há 30 e tantos anos fazendo a mesma coisa. E não ajuda, né? Tava me lembrando de uma coluna que tu escreveu, acho que o ano passado, né? Ou ano retrasado. Podia escrever a mesma coluna igual, botar se tiver gravada. Tá mudando os governos. E sabe que ontem mesmo um amigo me deu uma sugestão, eu falando, bah, não vou conseguir sair de férias em fevereiro, tu vê a aula do meu guri, vai começar 23 de fevereiro, 5 dias depois do carnaval, né? Né, cara? E aí o cara me falou, mas por que tu não bota segurança no colégio público, rapaz? É verdade. Bota lá que tem sempre greve no início do ano, aí tu tira férias em março. É verdade, as famílias têm lá suas férias. É um belo amigo, porém, pra tu continuar. Cortadas no meio do caminho, por esse início prematuro aí do ano letivo, ainda que o ano letivo, o ano, né, seja pago integralmente, tu paga 12 meses de escola particular. Não, tem um descontinho ali nos meses que não tem aula. Não. É integral, né? Integral. Tem descontinho se tu tem dois filhos na mesma escola, como é o meu caso, a partir do ano que vem, aí tem o descontinho do filho mais velho. Tá certo. É. Brasil fecha outubro com 231 milhões de aparelhos de telefone celular. 82% são pré-pagos, como o do Piangers, e 18% são pós-pagos. Eu sou a maioria, então. É. Vocês querem discutir comigo. Não, não é isso, não, cara. Não. Eu também tô nessa maioria. É, muito celular. Também tô nessa maioria do pré-pago, mas a única pessoa que eu conheço que tem um iPhone pré-pago é Marcos Pinheiro. Muito celular no Brasil. Desliga o celular. Sempre tá tocando aí, cara. Desliga o celular aí, rapaz. Eu não posso aí, sair do iPhone, se eu sair a internet para. Para, cara, a quantidade de telefone. Cara, atendam o telefone ou desliguem o telefone. Desliguei o meu. É, 200 milhões de celulares. Alô, Edson Aran? Pô, o editor da Playboy tá me ligando. Quer mais um texto? Ele é primo do Pelé. Ele quer uma foto tua, agora. Mais um texto. Fala, Rizek. Uma foto nu. Vamos tirar. Atenção para este destaque aqui do Clique RBS: jovens respondem por metade nas mortes do trânsito. Caramba! Os jovens estão morrendo mais no trânsito do que qualquer outra faixa etária da população. Do total de mortes ocorridas em acidentes de trânsito, 45% correspondem a pessoas entre 20 e 39 anos. Caramba. Quando somados àqueles que têm entre 15 e 19, este número sobe para 53%. Caraca, 15 e 19. Não, entre 15 e 39, né? Se somar todos esses, dá 53%. Sim, se somar o de 20 a 39 e os de 15 a 19, ou seja, vai... É que, teoricamente, os de 15 a 19 não dirigem, né? Mas são vítimas. São vítimas. De 15 a 18, né? É, isso aí. Estão junto no carro, carona. Cara, pelo amor... E vai morrer um monte essa semana, né? Vai morrer. Vou começar a morrer agora. De noite, vão parar de morrer domingo de madrugada. É verdade, daqui a pouco na freeway já a galera já começa a pegar a estrada aí e tal. Vai devagar, não galera. Não morra nesse final de semana. Pelo amor de Deus, tem uma vida inteira pela frente pra andar de carro, vai andar de carro e se mata, velho. Que é isso, cara? É que o andar de carro, né, é um status, né? Ainda mais nessa poder, é poder, não, né? Não no meu carro. No teu carro não é, cara. Mas já foi há uns 10 anos atrás. Mas de qualquer forma, pro guri, pro jovem, a gente não aguenta mais dirigir. Eu tenho 44 anos de idade, não aguento mais dirigir, não tenho mais saco pra dirigir nesse trânsito da grande cidade, entendeu? Mas pro piá lá de 19, 20 anos, tá louco pra pegar o carro e sair dirigindo. Liga a sonzeira, né, Magnata? Liga uma sonzeira, abre bem os vidros, né? Verdade, e toma aquele ventão na cara. É verdade. Apertando a cara, curtindo aquela sonzeira, é uma loucura. Abraço pro táxi 2164 que esbarrei hoje no trânsito. Bateu? Não bateu o carro. Esbarrou só. Esbarrei com velho. O Piangers já tá jogando o carro dele contra outro veículo. Esbarrar. Passou um motoqueiro, eu tava meio que atravancando o trânsito assim, passou um motoqueiro. Tinha que ser de Floripa mesmo, né? O cara falou pra ti? É minha placa de Floripa. Ah, né? Que judiaria. Eu falei, gaúcho! Vai pra lá pegar nossas mulheres, ó. Se estressar, senhor. Tem uma coisa curiosa, Pianjas, porque nós temos o carro na mesma cor, né? A cor do carro do Pianjas é a mesma cor do meu carro, cor vermelha. Mas o meu é fosco. É, o teu é fosco, exato. Mas tu não passa por isso na rua. Tu não passa por isso na rua, tu tá andando de carro e alguém levanta a mão atacando, achando que é táxi? Geralmente velhinhos e tal, não? É uma delícia, rapaz. Hoje mesmo a velhinha, na frente da Zero Hora, a velhinha levantou a mão pensando que eu era táxi, cara. É, porque o táxi em Porto Alegre é vermelho. Uma velhinha nos 25, 26 anos. É laranja, né? Não dá, não pode. É laranja avermelhado, assim. É, levou a velha. É vermelho e vermelho. Muitas vezes tu é visto com a mulher. Não brinca. Aí é minha mãe. É uma história do Davi, aquela que o cara é visto com uma loira. É. E aí. Aí é minha mulher. Aí vê que a amiga da mulher viu ele com a loira. Deixa a loira em casa, passa numa loja, compra uma manequim com uma peruca loira. Chega em casa, estaciona e fala: um manequim, olha ali. Vai acreditar nessa tua amiga aí, fanfarrona e tal. Moradores de Laguna, no sul de Santa Catarina, interditaram a BR-101 por 20 minutos na tarde de hoje. O protesto era pela demora na expedição das licenças ambientais que autorizam o início das obras de construção da ponte sobre o canal Laranjeiras. Exatamente. Na localidade ali de Cabeçudas. Tá esperando a duplicação da cintura. É verdade. Gosta Cabeçudas, né? Ali, né, Ila? Aliás, ali a BR para, né? Para tudo. Ela vem vindo bem, vem vindo bem. Puf, parou. No último feriado foram 30 quilômetros de engarrafamento ali, né? Que justamente em todo o trecho. Praticamente todo o trecho. Tem esse nome por causa disso, né? Cabeçudas. O cara fica com a cabeça desse tamanho. Legal parar ali e comprar um camarãozinho, né? Já que tá ali mesmo. Um camarãozinho, fala pro cara, não, tem camarão, tem camarão. Bora ali dar uma paradinha, depois compra uma tarrafinha, depois compra um canicinho, vai pra praia. Uma pipa e tudo bem. Isso aí, Magnato. Sentido. O bairro centro do túnel da Conceição de Porto Alegre estará totalmente liberado. Feito! A entrega da obra foi feita com antecedência por ser uma parte menos complexa da obra. O outro sentido, o centro-bairro, só em março de 2002. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina aprovou nesta semana a divisão de pensão entre as mulheres de um quadrilátero amoroso. Como é que é, rapaz? Como é que é, meu? Peraí. Quadrilátero. Vamos de novo. Isso não pode ser lido como um destaque do clique. Mas é um destaque do clique. Mas esquece e lê como destaque do G1, parece. Então. E lê como se fosse um e-mail. Destaque da revista Sexy. Destaque do clique, cara. Destaque do clique, pô. Vamos dar meia hora pra esse cara. Vamos abrir o caso, então. Isso. Tá bem. Tribunal de Justiça. Ok. Santa Catarina, ok também. Okay. Aprovou nesta semana também, ok. Lembrando que Santa Catarina tem 500 mil mulheres a mais. Verdade. O quadrilátero. A divisão de pensão entre as mulheres de um quadrilátero amoroso. Agora nós vamos ao ponto. Já começa a aplaudir, pessoal. O cara morreu. Ah. O marido morreu. E ele mantinha também mais dois relacionamentos com duas outras mulheres. Ou seja, era a mulher, a amante 1 e a amante 2. Tipo, ele tinha três mulheres. Três mulheres, sim, o pobre coitado. Tinha que morrer, né? Esse desgraçado tinha que morrer. Tem que morrer cedo. Né? Fechou o quadrado, cara, então. Eu tenho uma outra tese que eu gostaria de apresentar. Só um breve parênteses aqui. Ah. O homem vira alcoólatra. Atenção, pessoal. O homem se torna um alcoólatra. Do feta. Sempre depois do casamento. Ah, é óbvio. Né? Antes do casamento, o cara nunca vai se tornar um alcoólatra. Não, não. Tá indo tranquilo. Depois ele fica comemorando, né? Exato! Ele bebe todo dia. Tô casado, que beleza! Uma cerveja pra comemorar! Tô casado, que beleza! Um vinhozinho pra comemorar. Aí virou alcoólatra. É, o cara fica preso dentro de casa e tem que beber, né? Essa é a visão do Porã. Nós comemoramos. Continuando aqui, então, no e-mail, no destaque do Clique RBS, este homem casado, pobre, coitado, mantinha também, então, relacionamentos com duas outras mulheres em cidades diferentes, distantes. Esse é galo. Tipo... 700! Porto Alegre. Poá. Guaíba. E Caxias. É perto, tem que ter uma certa comodidade também, né? Catamarã. E Porto Alegre. Bom, enfim. O Tribunal de Justiça reconheceu, então, as três uniões estáveis parabéns ao Tribunal de Justiça. Concedeu a cada uma a pensão. Isto abre um perigoso precedente. É, o melhor de tudo é que ele já tá morto, né? Morreu. Não tem como se defender o pobre. Morreu e tem dinheiro, né? Morreu rindo, né? Morreu sorrindo. Não, né, cara? Não. Três mulheres, cara. O cara é sofrimento. Ah, mas assim, cara, é que assim, ele tava, tudo que ele não tinha numa mulher, ele achou em outra, e aí não, o que ele não achou na outra, ele achou na outra. Bom, aí vai até o fim da vida, assim. Era um homem completo, cara, um homem completo, morreu feliz. É verdade, deixou dinheiro ainda pra elas dividir, agora vão gastar com outros vagabundos. Eu concordo com o Porã. Não é assim que funciona. Vou fazer um programa aqui na rádio agora, o Concorde com o Porã. E aí, Davi? Não é assim que funciona. Ah, vamos ouvir a tese do Davi. Esse homem que tem várias mulheres e relacionamentos estáveis, três relacionamentos estáveis, na verdade, ele é o contrário, ele é um incompleto. Ele tenta encontrar alguma coisa na outra e vê que não tem. Sempre poético. Aí vai na outra e não tem. E vai numa terceira e não tem. Se ele tivesse 18, ele não encontraria, Porã. Mas a arte de ficar tentando é o que vale a pena, Davi. Ah, bom. A arte de tentar e procurar nessa mulher. Vocês sabem que eu não conheço meu pai, né? Meu pai eu não conheço quem é. Não sei, minha mãe não se lembra do gás deu pro não latir depois daquela festa. Isso que ela tá chegando aí. Eu não conheço meu pai. Mas assim, dizem que é um cara aí, né? Figurão. Não, dizem que é um cara que já morreu. Já morreu. Mas no enterro dele apareceu uma mulher com um bebê também que tem a mesma idade. Minha. Maninho, e a mesma idade da filha desse cara. O cara era casado. Tá. E tinha uma filha. Tá. E no enterro dele aparece lá uma mulher com um bebê da mesma idade. Dessa menina e mesma idade que eu. Que ano pra esse cara. Que ano pra esse cara. Tá. E aí eu falei pra um amigo meu, cara, que ano pra esse cara, né? Três filhos com mulheres diferentes. Ele falou, que cara pra esse ano, né? Continuando aqui, ó. Nenhuma destas três mulheres teria lá o conhecimento da existência da outra. Que coisa. Quer dizer, o cara, além de tudo, era competente. É verdade. Mestre, hein, cara? Olha, esse cara não deixou nenhuma obra escrita. Vamos procurar no Google, pô. Hortolândia. Segundo nota do tribunal, o desembargador considera que a justiça deve estar preparada para este tipo de situação que é cada vez mais comum na nossa sociedade. Eu gosto da Tribunal! Olha, cara, esses dias eu falei aqui nesse programa e vou ter que dizer novamente, depois de divulgar. Atenção, pessoal. Um dado seríssimo de que tem 500. Você perdeu, Porã, vai repetir. De que tem 500 mil mulheres a mais em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, deve ter umas 300 mil a mais. Eu vou dizer pra você, mulher que nos ouve. Atenção, pessoal, é forte. Você vai ter que aprender a dividir, minha querida. Se você quer um homem pra você, esse homem não vai ser só seu. Esse homem vai ser de seu e de mais alguma mulher. Mel Bell. Porque é isso, cara. É isso. Vamos ser claro. Eu não vou contigo nessa. Vamos ser claro. Eu sei que tu iria, mas tu não vai. Eu não vou. Mas não vou poder ir. O problema, porra. Imagina só o cara com... Digamos, três mulheres pra incomodar o cara. Ele tinha três relacionamentos estáveis. Três sogras, imagina. Esse pobre coitado. Rapidamente uma análise da vida desse pobre coitado. Ele tinha que se dividir entre três mulheres. Horrível. Digamos que as cidades fossem próximas, ainda que distantes, 30, 40 quilômetros uma da outra. Gravataí e Dourado. É, que seja. Ele ia na casa de uma, jantava lá. Ia na segunda, jantava na segunda. Ia pra terceira, que era onde ele ia dormir. Engorda. Jantava lá de novo. Outra. Não, aí o cara tinha lá um momento pra ficar sozinho da mulher, tava com outra mulher. Não. Aí tinha um homem, meu futebolzinho. Não pode, vai ter que ir pra mulher. Não, é futebol com os parceiros, terno de vida. Não é assim, Fetra, não é como assim. Como é que é, Pierre, a vida de um adulto? Tem a número um, tá? Tem a número um. Alfa 1. As outras não sabiam, cara. As outras não sabem, mas daí o que acontece? Esse cara viaja muito. É representante comercial. Não. Representante farmacêutico. Ele vai desgraçado. Lá pra cidade. Tem farmácia. Tem lá uma namorada, paga as coisas, janta quando tá lá com ela, pá, passeia de mão dada, vai no shopping, dá um celular pra ela. Dá um celular, cara. Então eu quero que tu imagine só uma coisa. Não faça isso. Não dê um celular pra ela. Ele paga a conta do celular. Não. Tá, eu quero que tu imagine só uma coisa. Só uma coisa. Nós estamos agora chegando perto dessa data. Natal. Meu Deus. Ah, isso deve ser uma tristeza. Tem o pior, né? Que é o Réveillon. Deve ser uma tristeza. Imagina Natal, por exemplo, que normalmente qualquer pessoa que tem uma mulher só, qualquer homem que só tem uma mulher, ele tem que se dividir, por exemplo, na casa da mulher, vai na casa dele. É, o Natal é um problema. Imagina esse cara tendo que ir em 12 lugares diferentes do mesmo Natal. Pobre, ô, Davi, coitado. Eu sei que você mulher... tá tentando transformar a vida dele num caos, mas não, pois não é, era um caos, assim tão ruim. Pianges, claro que é, Pianges. Era muito boa a vida dele. Era horrível. A vida dele era muito boa. Três mulheres. A vida dele era ótima. Era ótima. A vida desse homem é ótima. A minha vida do cara que não tem nenhuma mulher. Como é que é a tua vida de monogamia, é muito Marcos? Boa. A minha vida de Marcos. Monotonia é muito boa. É bom, é mesmo, Marcos? Muito boa a minha vida. Coisa é boa, bom, eu fico feliz, porque daí tu vem pra cá, trabalha feliz, trabalha contente. Exatamente. Sim, né? É muito bom. É muito bom. Aliás, tu vai ser pai de novo, exatamente, né, Marcos? Você é pai de novo. Exatamente. Fizemos lá o examezinho. Não, pô, que não, demais, não, Marcos. Tem down. Cês... Porque o 3 meses, quando fecha, uh-huh, aí vê a nuca, o lance da nuca. Certo. Pô, a minha principal preocupação é algum, claro, tipo de síndrome, lance saúde, da, né, nuca. Sim, não, até porque não, tu tem... Graças a Deus não tem nenhuma síndrome. Mesmo tu não acreditando em Deus, tu tem a justiça divina. Pois é. Já vai chegar. Muito bom, muito bom. Que mais que a gente podia falar assim? Acho que agora não adianta mais. Acho que é menina. É menina? Mais uma menina? Eu também acho. Oh, acho, né? Vai ser menina. Não sabia. O palpite que é menina. Você sabe a minha teoria sobre... Pianges fornecedora. Eu acho que é menina. Sabe a minha teoria sobre conceber menino e conceber menina, né? Ah, sei. Não, eu não sei qual é. Não, é a Bu... Vou formular então. Quando vem menina, é porque lá no ato, lá, sim, no momento, certo, da concepção, o homem chegou antes que a mulher na linha de chegada. Então provavelmente eu, né, concordo com essa teoria. Exato. E aí se vier menino, é porque a mulher esteve muito, muito eufórica com aquele momento, entendeu? Sim, e sim, tudo foi então facilitado e o homem, chegou lá. Eu vi essa teoria numa entrevista no Jô Soares. Pô, isso explica muita coisa, quer dizer que nas duas vezes nesses 9 anos que eu... Não, deixa pra lá. É que a tua mulher é muito apaixonada por ti, Porã. A tua mulher sente muitas coisas boas quando vocês estão ali naquele momento. Sabe que tem uma parada... Ela te falou alguma coisa? Nunca falamos sobre isso, Porã. Vai ver, Féter. Vai ver, meu. Vai ver, muito bom. Ah, não tem mais o que fazer. Não tem, tem uma tabela chinesa. Vai. Dizem que tem uma tabela chinesa que é tira e queda, meu. Tabela chinesa não funciona, cara. Tira e queda. Vê direitinho ali do dia que você engravidou, né? Não, mas logo na China, cara. No dia que a mulher engravidou. Na China não tem parâmetro pra isso. Vê no mês, não sei o quê. Tá preocupado com isso? Tem uma tabela, procura no Google, tabela chinesa do sexo das crianças. Ah, não funciona porque eles estão matando o menininha lá. É verdade. O Pierges foi ver. O Pierges foi ver e deu naquela semana que a gente tava em Floripa. Por quê? Porque lá na China eles querem que nasça homem, né? Tá tentando aceitar isso aí. Nasça homem, porque nasça só podem ter um filho na China, porque tem muita gente já na China. Sabe por quê, né? Porque eles comem com 2 pauzinhos. É. Né? Tá bem, 6h24, vai que é tua, Girina! Pratos do dia! Olá, pratos do dia! Muito bem, antes de começar os platos do dia, eu quero convidar o pessoal que é hoje a festa de aniversário de 12 anos do programa Rock and Blues. Ah, hoje! Logo mais no Live Sport Pub, Fernando Noronha e Black Soul a convidam, né? Convidados. Recebem convidados acústicos valvulados, Tenente Cascavel, Pata de Elefante, Oli Júnior, Gaspar Mônica, Luana Pacheco e quem mais pintar. Ô, logo Pacheco? Mais às 22 horas no Live Sport Pub, Zona Sul de Porto Alegre. Não me convidou. 12 anos de Rock and Blues. Não me convidou Blues. Pra tá fazer convidado, o Rock and Blues. Tá convidado, Paulo. Vamos lá. Cala a boca, Paulo. 8 e 7, Eva Vilma se estressa em guichê de companhia aérea. Maravilhosa. Bom. Talvez a maior atriz velha do Brasil. Maravilhosa. Da Eva Vilma. Dá pra olhar na cara dela e ver que ela já foi bonita um dia. Meu Deus, que indelicado. É, não, ah, que veneno, lamentável, hein? Lamentável, Neila. E a Rosa Maria Martinha? Não conheço. Não. 10 e 8, Matheus Solano acena pra fotógrafo em aeroporto. A diferença de gerações, né? A velha lá tava se estressando. Já o jovem que é o Matheus Solano. Como é o nome dele? Matheus Solano. Ele deve ser primo do Bolívar. Por quê? Bolívar Solano. Dentro da área. Vamos, Bolívar! 12-9, Gerson Capri. Não, Gerson Capri. Gerson Capri. Gerson Capri. Almoça com a mulher em restaurante carioca. Ó, bem. Mentira, de vez em quando é bom almoçar com a mulher. Será, né, que tem o Gerson Capri? O Gerson Capri tá almoçando no horário. Dias cruzei com o Gerson Capri de sunga na beira da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Tava com a calça Capri? Maravilhoso. Não, ela tava de sunga mesmo. Sério? Sunga vermelha. E aí que tal? Tá bem o Gerson Capri. Maravilhoso. Fez várias novelas. Morde a Fro é maravilhoso. Ele é muito talentoso. Ele foi o Rafael Cortez da novela anterior, né? Fez um sucesso com Insensato Coração. Cortez na novela da Ohio no Kibbe. Ele corre na praia. Novela ele é qual? Maravilhoso. Qual era o nome da novela? É Insensato Coração. Insensato Coração. 14-10, Cacau viaja pro Chile com seu novo affair. Brother. Como assim? Cacau, com o novo affair, Cacau. Fala mais, Cacau. Brother. Não, é a Cacau bunduda da Playboy. É a Cacau do Cacau Granulados. 16-11, sorridente, Giovanna Antonelli faz compras no Rio. Claro, pegou o cartão do marido, tá sorridente, né? Tá gastando. Deixa ela. E agora, questão de 15 minutos? 15? 15 minutinhos. Nada mais que isso. E é 16 agora. 16 minutinhos, não mais do que isso, Peter. 16. É, 16 com a 14. 4. 16. 6 e 4, Girina. 6 e 7, galera. 18 e 7, galera. Não, 16 e 14. Não. Não vou lembrar, então. 18 e 7, galera. 12. Puta que pariu. Tá ruim hoje. Rômulo Arantes Neto e Marina Pina. Não, Maria Pina vão ao cinema assistir Amanhecer. Oh. Ai, que legal. Que é o Rômulo Arantes Neto. É o neto do Rômulo Arantes. Parabéns. E a Maria Pina? Pela conclusão. É, foi com a namorada do neto do Rômulo. Mas ela não é nada, além de ser namorada do Rômulo Arantes. Ela sai às vezes no sol a Pina, cara. Ai, Dedé! Lamentável, né, Fede? É lamentável. Lamentável. Tava meio ocupado aí. Tava na ocupação da USP, né? Tava lá, guri. Tava lá fazendo, ocupando o prédio da reitoria. Os estudantes têm que lutar pelos seus direitos, não é mesmo? É, isso aí não é fácil. Não é fácil a vida do homem rico, não é mesmo, Fede? Não sei, cara. Eu não sei mesmo, cara. O cara não pode ter um carrinho importado vermelho que já querem abanar pra pegar, achando que é táxi, né? Imagina se existe Hammer Taxi, né? Pô, imagina, cara. Lamentável, tava aí. Olha só, chegou uma mensagem do amigo meu aqui que tá ocupando a USP lá. Viva la revolution. Sent from my iPhone. Legal, muito legal, né? A galera da Gap lá, totalmente engajada. Da Gap, né? Totalmente Gap, engajada Gap. Lá na história. Até aqui, ó, outra coisa aqui, ó. Só faço coquetel Molotov com Blue Label. Eu vou anarquizar, a universidade. Depois eu vou pra academia. Troquei meu Nike por um All Star. Agora essa porra ficou séria. O Mike? São as frases aí do revolucionário da Gap. Lá na USP, né? Lamentável mandar um salve pra todo mundo que tá lá, mantendo a resistência, né? Vamos junto, Cruzeiro! Lucas Dias de Gravata aí. Tá bem, obrigado, guri. Daqui a pouquinho a gente vai liberar de novo as atrações do Planeta Atlântida 2012, tudo misturado no palco central de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí, Davi? Eu recebi, inclusive, esse e-mail. Pois não? Dessa nossa ouvinte. E é um e-mail que é um drama. É um drama. É um drama pessoal. É a nossa ouvinte anônima, ela não quer dizer o nome por motivos óbvios. Tenho 23 anos e sou estudante de direito, 23 aninhos. Saliento desde logo que o que vou referir agora não tem nem nada influencia no amor que tenho pelo meu namorado. Certo? Bom, estou absolutamente encantada pelo meu professor. Meu, como que não influencia? Como que o coração da mulher consegue ser tão frio que divide o corpo, né? Do namorado por uma atração física, por um reles professor divide de academia? Divide o corpo, professor, não, professor de processo penal. Processo penal, sim. Eu daria. Vou mandar um abraço, inclusive, para os professores da nossa academia lá, né, Porazinho, a Companhia Atlética, todo mundo nos ouvindo lá neste momento. Mas não são de processo penal. Não, são professores, são instrutores da nossa academia. Mas o que a nossa anônima, ouvinte anônimo, diz o seguinte: tenho total ciência de que se trata apenas de tesão. Meu Deus! Mulher, quando quer trair, começa a justificar. O que tu leu o e-mail olhando pra mim? Deixa eu ver o e-mail. É aquele tesão intelectual, sabe? Ah, sim. Pois é, ele tem 40 anos, é casado. E eu nunca dei a entender nada. Ah, ainda bem que você. Mas vocês, homens, acredito que entendam melhor o que estou sentindo. Eu sei. É aquela vontade de ficar com o cara. Mel. Aquele lance de atração sexual. Ele não é nenhum galã, mas é um homem. Aquele lance de quem sabe o que faz. De ser seguro, ser muito inteligente, além de ser um homem muito poderoso no meio em que atua. Mas é poder, ela quer amor, mas é muito amor e o poder. É muito bom que ela sente atração pela cabeça de cima, que é a única que funciona, provavelmente. Enfim, calma. Enfim, quero saber o que faço. Se dou a entender alguma coisa para ele, satisfaço essa vontade toda, ou se deixo quieto, já que sei que é só uma atração momentânea. Deixa quieto, deixa quieto. Ah, eu vou ter que fazer o contraponto, né? Vinheta, por favor, Antes que tu faça o contraponto, tem uma observação dela aqui. Ela tem namorado, pô. Antes que tu faça um contraponto, tem uma observação. Assim, Porã, ela dizendo, Porã, não faço contraponto. A tua voz é muito sexy. Sério. Tá. É um abuso de tão sexy. Meu Deus, mas é uma metralhadora giratória, amiga. Essa mulher tá uivando. É uma uva. É uma vagabunda. Não, não, calma, a menina de vagabunda. A guria de família, tem namorado. Tem namorado. Olha o sobrenome dela, olha o sobrenome dela ali. Deixa eu ver. Estudiosa, tem um baita de um sobrenome. É melhor a gente ficar quieto. É dar o zero. Mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que satisfaz essa vontade. Porã, ela a mina tem namorado, Porã. Ela podia ser a... Tua mulher, Porã. Eu não queria dizer, mas teus colegas disseram. Tua mulher fez direito, não fez? Sobre essa ótica. Fez bem direitinho. Porã. Bem direitinho, velho. Vamos supor, Porã, que a tua mulher se satisfizesse uma paixão momentânea. Não vamos supor com a minha mulher. Não vamos supor nada com a minha mulher. Com a mulher dos outros é bom, né? Com a tua não quer, né? Vamos fazer uma suposição com a mulher dos outros. É só supositório, Porã. Até porque ela acha o Porã com uma voz muito sexy. Sim. Então é o seguinte, vamos supor, Porã, que a tua mulher satisfizesse uma vontade momentânea com um homem mais não, velho. Não, professor. Dá. Eu já sou velho, eu já tenho 40 anos. Não, mais velho que eu, não rola. Tipo olha o Davi. Mas essa menina... Tipo o zelador acho... do teu condomínio lá, Porã. Tá sabendo de alguma coisa? Ele é um pouco mais velho que tu... Ele conhece, mais sarado, né? Sexy. Faz força o dia inteiro. Ele só faz uma hora por dia. Deu, gente. Ele volta. Ele passa os fios, às vezes da fiação. Passa a fiação. Quem passa a fiação é eletricista. Quando acontece aquelas coisas assim, estragou um troço elétrico lá em casa, eu digo assim, temos que chamar um homem. Sabe que alugam, né? Tem um homem aqui nessa casa. Alugam-se maridos. Só pra isso, né, Davi, tá chamando homem. Só para isso. Tá bem. Mas eu queria dizer... Porra, Deus, já falou, porra. Rapidamente, eu queria dizer que ela provocasse o professor pra pelo menos deixar esse homem atordoado. Ah, para, porra! Deixa o professorzinho atordoado, ele vai entrar na sala de aula... Vai ficar louco. Ver a menininha de 23. Tu imagina, porra, que esse cara pode ser casado. Pode ter dois filhos, morar num bairro legal. Ele é casado, então tem chance. Então eu retiro o que eu disse. Morar ali perto dos pêssegos, cara. Vai que ele mora na Vila Nova, num condomínio bacana. Eu, como morador da Vila Nova, convido a todos a irem até a festa do pêssego. Marquinhos Piangas vai à Vila Nova comprar frutas. Ó, que beleza. Marquinhos Piangas vai. Mas me disseram, não sei se é verdade, que tem muito agrotóxico nos peixes. Não vem de peixe lá. São pêssegos. Não quero falar nada, são muito saborosos. Mas me disseram ali, uma história que... Vai na feirinha do Bonfim ali todo sábado. Mas é orgânico, né, gente? Feirinha orgânica do Bonfim ali todo sábado entre a Santo Antônio e a João Teles. Ó, Getúlio, na Getúlio. Você tá sempre ali vendendo produtos orgânicos. Eu tô sempre no produto orgânico, mas lá no... Duas ofertas da nossa audiência, Pause. Uma delas anuncia a venda de um salão de beleza, a venda do salão de beleza de minha mãe. Legal, hein? Que por alguns problemas de saúde está abrindo mão do seu ofício de tantos anos. O salão fica num ponto central em Caxias do Sul e já está com tudo em cima, mobília, material, frigobar, barará, barará, tá inclusive tudo em cima, então uma lareira a gás. Uma lareira a gás. Olha só, Magnata, não precisa lenha. Muito eficiente nos dias de inverno, especialmente, ela diz aqui. É um local agradável e que já proporcionou alguns bons momentos para nós e também toda a sua clientela. O e-mail para interessados é vendo-salão-de-beleza@hotmail.com. vendo-salão-de-beleza@hotmail.com. Vendo trancinha... Tracinho. Ah, tracinho, tá. Queridos pretos, estou vendendo um Toyota Corolla 2002 XEI. Prata. Lamentável, hein? Completo e em ótimo estado. O carro é sensacional, potente, muito econômico, além do conforto e segurança, que são itens de todo Toyota. Desculpem aí o comercial. Tô vendendo de Barbada só 18 mil. Interessados, mandar e-mail para Corolla. Pô, tá bom, preço. Corolla com dois L's. Corolla02prata@hotmail.com. É uma nave, esse existe, carro. Existe. Uma nave. Existe carro de 2002 ainda em circulação? Sim, claro. É mesmo? Claro, é. Aliás, ano que vem já não paga mais IPVA. Não, é 20 anos. Ah, é 20 anos, então daqui a 21 anos, a 11 anos, não paga mais IPVA. O colega Pianjas tem um. Então o colega Pianjas tem um de a menos de 2002. Radialista perrapado, né? Radialista perrapado, né, cara? Vai fazer o quê? E aí, homenzinho? Posso anunciar aqui? O que você quer anunciar? Com grande alegria, vamos anunciar que estamos hoje com o Almir Tim Television Network. Ah, uma TV, Almir. Uma rede de televisão. Uma rede de TV, e tu anuncia assim com essa xoxura toda. Eu acho que era legal botar uma trilha, uma música de televisão. Fantástico. É, outro fantástico. Deixa eu ver uma trilha de televisão aqui. Peraí, vamos ver essa. Almir Tim Mania apresenta. Oi. Almir Tim Television Network Pornographic. Bora, robatlanta.com.br. Pornographic only after 10 o'clock of the morning. O que passa? É, Almir Tim Network. O que passa, Nathan? Eu falei isso. Televisa. Não, tu falou outro, falou o tipo de programação. Acho que foi a da tua trilha. Né? Tinha na vinheta. Vou até trocar vinheta, a trilha aqui. Exatamente. Então, e aí, o que passa na TV? Que passa? Conteúdo infantil, educacional, cedo. Educacional. De manhã cedo. Ah. É o famoso Galpão Crioulo. Pô, mas pera um pouquinho. É saiu da RBS o Galpão Crioulo. É só Crioulo. Sarengão. É Crioulo fazendo samba. Sim, o Crioulo, a nova revelação da música brasileira, o Crioulo. Isso Crioulo aí, fazendo isso samba, exatamente. Pode crer. Show de bola. Aí depois que entra? Autoajuda de manhã cedo. Autoajuda, aí, legal. Autoajuda contra o alcoolismo. Boa. Com quem? Com quem? KG. Esse negócio de autoajuda aí, chama Zeca Pagodinho. Só Renata Sorrá. Bruce. É, eu, David homem. Coimbra. A Ângela Ronron. Tem aquele negócio, aquele livro, né? Como conquistar mulheres. Certo. Autoajuda. Autoajuda, claro. Autoajuda, muito. Auto de carro, né? Sim. Isso. Sim, bom, minha. Na hora do almoço, receitas de boas comidas. Com Antônio Gomes. Logo após, programa esportivo. Quem é que vai apresentar? Quem? Rodaica. Muito interessante. Com total aderência ao produto. Muito bom. Depois é exibido na Almi Television Network. Não tem pretinho na televisão. Não vai ter pretinho? Não vai ter pretinho. Pô, não querem mesmo, hein? Não tem qualidade. Não tem qualidade nem em casa. Nem nessa rede aí? Não tem qualidade. Não consegue ir pra televisão. Não alcança, né? Aí tem o logo depois do almoço, um monólogo com... Porã. Muito bom. Ensinando a baixar seu chefe. Muito bom, muito bom. Boa. Logo após um programa falando, ressaltando as contratações do Grêmio. Especial Grêmio. Certo, com quem? Lelê. À noite, um talk show dinâmico, apresentado pelo Meira. Ô, bacana. E o doutor Alceu. Dinâmico. E pra finalizar, Féter, com dicas de masculinidade. Ô, que horas? Que horas? Meia-noite. Meia-noite? Legal, obrigado, hein? Adorei o horário. Como ser másculo, coisa e tal. Certo, bacana. Show de bola. Lucas Filho, João e Filho que mandou, querido. Muito bom, 20-7. Voltamos em seguida com o Bola nas Costas. E então, mais uma vez apresentaremos as atrações misturadas do Planeta Atlântida 2012. Aê. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Muito obrigado, Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big e da Milera Moda está nas ruas. Recebi hoje a informação que já passa de 20 mil downloads o app da Atlântida para iPhone. Cara, isso é uma baita informação, é um número absurdo. 20 mil usuários de iPhone nos escutam pelo aplicativo da Atlântida, que você que tem iPhone ainda não sabe. pode baixar pela App Store do seu smartphone, do seu iPhone. O iPhone não é um smartphone, o iPhone é um iPhone. Tô errado ou tô certo, Marcos Piangers? Errado. Obrigado, querido Almir. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Manda aí, doutor Alceu. Pera, hoje tem o Criciúma, mas é só treino, né? É treino, né? Porque já tá fora, né, doutor? Tá morta a cobra, né, doutor? Não, não, não, não tem mais chance de ficou figurar na B, Série A. Ficou na B, né, doutor? Que pena, né, doutor? Ficou na B. Ficou na B, mas o menor, né? Exatamente, mas amanhã tem jogo importante, doutor Peter. Ah, é verdade, doutor Alceu. O Avaí vai jogar com o Vasco. É verdade. Em Vasco. Vasco. Vasco. Querendo tudo, e o Avaí e o Avaí vão tirar o último tubo amanhã, né, doutor Peter? Não, tomara amanhã o Avaí fecha os olhinhos. O Avaí vai ganhar do Vasco em Vasco nunca, né, doutor Peter? Não, e mesmo se ganhar, muito provavelmente vai ser rebaixado. Porque depende de outros resultados paralelos, mesmo se ganhar as três partidas que faltam. Quer dizer, o Avaí tá numa situação muito desesperadora. É, infelizmente. Pior que aquela do Fluminense, do Tristão lá. Te lembra que o Fluminense conseguiu reverter? Ó, a diferença de quando o Figueirense caiu pro Avaí é que quando o Figueirense caiu em 2008, foi num 3-1, estádio lotado. O Figueirense virou o jogo pra cima do Inter. Tinha chance de não cair pra segunda divisão, mas por resultados paralelos acabou caindo. É, o Avaí caiu. E o Avaí caiu de forma lamentável. O Avaí se empatar, o que atrapalhou a vida do Avaí, sabe que foi a semifinal da Copa do Brasil. Atrapalhou a vida do Avaí. É difícil pra um time pequeno conseguir jogar duas competições ao mesmo tempo. Tava lá com a cabeça na Copa do Brasil, começou a chegar na semifinal, né? Vamos pra final, Copa do Brasil. Esqueceu o Brasileirão, depois não conseguiu recuperar. Isso aí. Doutor Pepper, tem o Grêmio também amanhã, doutor. Amanhã, Pepper. Coisa boa, doutor. O Ceará, doutor Pepper. Ceará, o jogo que importa acerta pro Ceará, né? Porque o Ceará tá lutando desesperadamente pra não cair. E tem que ganhar do Grêmio amanhã, porque o Ceará também tá numa situação desesperadora. Então vai ser um jogo importante pro Ceará, pro Grêmio, não tem mas nada. Mas domingo o bicho pega, doutor Pepper. Aí Pepper. Sim. Aí domingo o bicho pega, doutor. Às 5 da tarde tem o Botafogo com o Inter. Ei, Botafogo. Ei, Botafogo. Quem é que ganha, doutor Davi? O Inter. E às 7 da noite tem o Figueirense com o Fluminense. Esse sim. Ei, Figueirense. Próximos três jogos quem do Figueira. Quem é que ganha, doutor Dabi? Figueirense e Fluminense. O que o senhor acha do Figueirense? É um time mediano? Seja honesto. Eu estou sendo ameaçado aqui pelo meu não, companheiro tem essa, do lado esquerdo. Eu voto no Fluminense. O Davi Coimbra, na maioria das vezes ele é muito bom no que ele escreve, né? Eu já ele disse aqui, é sempre muito bom. Não, cara. Não sempre. Às vezes ele escorrega feio. Eu sempre digo aqui que o Davi Coimbra é o Paulo Coelho dos Pampas. Ah. Porque ele é um. Pô, pra que fazer isso com o cara? Ele é um escritor fora de série. Ele é fora de série. Agora ele escreveu esses dias no jornal que o Campeonato Brasileiro 2011 é um campeonato muquirana. Só um escritor fora de série pra poder ter coragem de escrever isso. E agora, o que mais que ele disse, além do campeonato muquirana? Um campeonato que manteve Neymar, pagando altos salários pro Neymar. Mas não foi pelo Campeonato Brasileiro que o Neymar ficou, né, Marcos? Que repatriou Adriano, repatriou Filipão, repatriou Ronaldinho Gaúcho, tá, esse paga okay. 750 mil reais pro Fred, chamar esse Campeonato Brasileiro, um dos mais ricos da história do Campeonato Brasileiro, de muquirana, foi uma das maiores falhas depois... E um campeonato... Depois de ter dito que o Ronaldinho vinha e acabando... E um campeonato ele tá irritado. Ele tá irritado porque eu disse que o Figueirense é o time que... Davi, talvez o que esteja faltando pro Piangers seja o conhecimento da palavra muquirana. Talvez ele esteja... Muquirana é um cara sovina. Muquirana é um cara que não abre a mão. É um cara que é apegado ao dinheiro. E o muquiranismo que o Davi falou não se aplica a esse campeonato, que é um dos campeonatos que mais abriu a mão. O Piangers me diz tá pra esquecendo. Ele o que é muquirana, Davi. É, muquirana é aquele mesquinho. O Piangers tá esquecendo esse uma coisa importante. Esse campeonato tem tudo de menos de mesquinho. Esqueceu. Menos de medíocre. Um campeonato em que 4, 5 times têm chance de ser campeão. Só porque eu chamei o Figueirense. É mas muita o, revolta. Mas o Piangers... Lamentável. O Piangers, mas isso não é juízo de valor. Eu me alio aqui a Paulo Santana. E me coloco mal contra caráter. Esse mau caráter, Davi. E o Piangers esqueceu de falar que é um campeonato também que está recuperando o Ricardo Gomes, né, Piang? Isso tu não falou. É por respeito à saúde e à família de Ricardo Gomes. Mas o que tu ia falar, Davi? De quando, cara? Eu tava esperando isso do Piangas. Não, eu ia dizer que o Piangas, como certos neocolorados que existem depois que o Inter foi campeão, é o neo-figueirense. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar, Davi. É a síndrome do novo rico. Deixa eu explicar. Pra ti é fácil rir, porque tu tem simpatia por alguns times grandes que vão ano que vem, tá disputando grandes posições. O Figueirense, esse é o ano do Figueirense. É importante que eu me desespere ao ver o Figueirense não sendo campeão, porque ano que vem o Figueirense não vai ser campeão. Ele vai, ser campeão, né? Qualquer hora dessa. Ô, querido, Piangas, deixa eu dizer, querido, como diz o nosso querido Darcy, né? O Darcy, nosso querido manezinho da Ilha. Se tu precisar te desespera, tá? Doutor Alceu, era isso, doutor Alceu? Doutor Peter, o Big tem o menor preço comprovado pelo Datafolha, doutor Peter. Que beleza, doutor Alceu. Comprei esse celular pra Neus aqui, ó, doutor Peter. Deixa eu ver. Mais fácil. Esse Nokia C206, doutor Peter. Olha, que baita aparelho, hein? É desbloqueado dual chip. Tem câmera, rádio, pra ouvir o pretinho, doutor Peter. Boa. MP3 player e um cartão de 2GB. 2GB? Olha! Sabe quanto que eu paguei, doutor Pedro? Quanto você pagou, doutor Alceu? 349. Mas, doutor Alceu, tá pagando muito barato, hein, doutor Alceu? Mas fiz em 10 de R$34,90. Mais barbada ainda, meu. No Oi Cartão. Oi. Foi lá no Big e comprei, doutor Pedro. Muito bem, bom, doutor Alceu. Muito parabéns, bem. Hein, doutor Alceu. Vamos dar uma giradinha aí, Cagê? Mãe! Mãe! Mãe! O que quer dizer por quê? Por quê? É por quê? Por nada, só pra saber. Meu Deus. Por quê? O Almir andando triste no Ribeirão da Ilha. Chega um cara e fala, o que aconteceu, Almir? Ah, avisei o Joaquim. A gente aqui é muito religioso aqui na freguesia do Ribeirão da Ilha. Eu sei, cara. Tô aqui já faz tempo. O que aconteceu com o Joaquim? Soltou de paraquedas ontem. Soltou de paraquedas? Soltou de paraquedas e morreu. O paraquedas não abriu. Não abriu? Eu falei pra ele, domingo não abre nada aqui. Freguesia do Ribeirão, né? Respeito pelas instituições religiosas. Muito bom, cara. Ai, muito bom, Virgínio. E aí, Davi, quem tem aí, temos Davi? Temos mais um cara aqui atrás de uma mulher no trânsito. Ontem me aconteceu um Davi, fato... desculpa te dizer isso, eu vou te dar 2 minutos, Davi, porque nós temos ainda 3 minutos pra apresentar as atrações do planeta. 19 horas e 15 minutos, eu estava voltando do trabalho, parado no trânsito, Davi, ao lado do Parcão. Não seja muquirana com esse e-mail. Curtindo um som, quando viro o meu olhar, vejo uma deusa no carro ao lado. O mais impressionante é que ela estava me olhando. O trânsito continuou naquele anda e para quando cruzávamos um pelo outro, trocando olhares e sorrisos. Mas um carro não parou mais ao lado do outro. Fiada, quando entramos na Ipiranga, ela parou na pista da esquerda e eu na central. Parou mas um onde? Pouco à frente dela, ela na esquerda. Ele no canteiro central. Fiz um bilhete com meu nome, fone e MSN, mas antes que eu entregasse, o sinal abriu e segui reto. Parou! E dobrou pela esquerda, nos perdemos. Preciso muito de sua ajuda para encontrar essa mulher. Então vai aqui sua descrição. Loira, cabelos lisos, um sorriso lindo. Usava um Ray-Ban e estava dirigindo um C3 preto. Nos vimos na Guete, andamos pela Mariante, Silva Só, Ipiranga e a perdi. Quando ela dobrou na São Luís. Por favor, divulguem esse e-mail. Tem esperança de que ela ouça e possamos encontrar. É o Marcelo Cio. Ela tava de C3 no Parcão, hein? Não era. Não, ela passou pela Guete. Passou pelo Parcão. De C3 no Parcão. São Luís, cara. Não, mas ela tava no Parcão. Quer dizer que esse cidadão, ele veio lá do Parcão até a São Luís e não falou assim, vamos parar ali no postinho. Vai fazer cartaz pra mostrar? O trânsito é difícil. Porazinho! Cara, experiência, mano. Experiência. Tem que aproveitar a oportunidade, mano. Que beleza, cara. Muito bem, agora sim. Você que não ouviu, vai ouvir agora as atrações confirmadas para o Planeta 2012. Você que já ouviu no programa da OMA, vale a pena ouvir de novo e se belisca aí pra ver se tu não tá sonhando, maluco. Voltaremos amanhã, 1 da tarde, no modo replay, aqui com o Pretinho Básico e ao vivo novamente na segunda-feira, às 13. Valeu! Eu, hein, tchauzinho!